Então, 3663, após a passagem de aeronave da Trip, é retomado com danos pedindo só um reporte para táxi. Após a aeronave da Trip, está autorizado para o check acionamento da 3663. Paulo Salvador, muito bom dia, é o voo 9251, vindo da Hotel para Guarulhos. Voo 9251, informação curta índia, não há nenhuma alteração significativa, pronto, cópia? Pronto para cópia. 9251, informação para Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, até Panin, após confirmar o seu plano de voo. Decolando a pista 1-0, primeiro curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após Leda, voa direto bridge, onde deve ser a terovia. Transponder 5537 e o controle 120.8, o gol 9251. Autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Zulu 16, pista 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, direto bridge, transponder 5537, frequência 120.8 para o voo 9251 na ponte 01. O 9251 correto, repete quando pronto. Tomará quando pronto, voo 9251, graças. Linha decola da 1-0, vento 040 graus, com meia dúzia de nós. Decola no 0, 304. Q221 na apoia, vindo da corrida 09 à frente, ali mantendo 0. Decolada aos 23, controle 120 decimal 8, bom voo. 08, boa. Controle voo 9605, solicitado desvio à esquerda por 150 por 30 milhas. Confirmo voo 9605. Afirmo 605, desvio à esquerda por 150 por 30 milhas. Autorizado. 3304, ATAM passando 2000. ATAM 3304, contato radar na decolagem, conforme 360 na saída Arbor, Elephant. 360 Arbor. Tipo 221, livre decolar, dá 1-0, vento 070 graus, com meia dúzia de nós. Livre decolagem, tipo 5221. Tango, está autorizado o táxi via pátio principal e Índia no ponto de espera, torre 118.95, ajuste padrão 1013, vai seguir a nave da TAM, Juliette, estamos no bom voo. Alterna 125, decimal 4. 2685, 2545, Oxeré 63, 02, bom dia. Alô. Alta 3829, 3859, número 2, o setor vai aguardar para puxa. Vai aguardar, 3859. Solo TAN 3663, acionado 188, a bordo, 3 horas e 5 minutos. 55, Galeão para táxi. Rutan 3663, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste padrão 013-3663, no voo. Autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, torre 18.95, ajuste padrão, muito obrigado. 221 no contato com a Danada da Colagem, sul para o nível 200 na saída da árvore. 200 na árvore. Alfa Tango Tango, mantém condições visuais nível 105, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. Leite Bravo Delta, autorizado para Aracaju, nível 090, via Golf 677, declarando da 17, com primeira curva à esquerda, no perfil de saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Transponder 5531 e o controle 120.8. Desvio, vou direto grid, chamo mesmo agora 133.25. Firme as frequências, por gentileza, para o 605. Após desvio, vou direto grid e chamo agora o centro Recife 133.25. Drão 1013, jet Bravo Delta, bom voo. Após desvio, vou grid. Correto. Corrigindo, puxa e repete para táxi. Chama táxi, direito para onde? Chuso 3304, mantém a pro de Alessa. Autorizado, direto teléfono, 3304. Direto teléfono, grau. Bruno 0 no 3, livre táxi, chama para ingresso. Alô, Salvador, bom dia. Mortenero 63, zona 1, tem informação Índia. Quando possível, autorização Guarulhos. Chile 63, Zulu 1, muito bom dia. Informação Índia, confere, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto Trivi e após sair conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita, no perfil de saída da El, Leda, após a Leda, voa direto Bridge, onde desce a ferrovia. Pressiona 5543 no transponder e 120.8, a frequência do controle Oceaner 63, Zulu 1. Oceaner 6319, autorizado Guarulhos, nível 360, via Brasil 16, Belo Horizonte, após crise, e contato com o plano. Escola da 10, terceira saída da El, Leda, após Leda Bridge, terceira ferrovia. Controle 1208, transponder 5543, Oceaner 6319. Oceaner 6319, cruzamento correto, está quando pronto. Portarei, obrigado. Jet Bravo Delta, a solicitação do controle, sua saída será agora Conde. Opa, qual marca com Delta? Agora torre 118.95. Solicitação do controle, sua saída será Conde. Matango Lima, Quilúzulo. Serviço radar encerrado. 55 milhas, sudoeste Salvador, mantém o nível 045, chama agora o controle Ilhéus, 120.1. Torre Salvador, bom dia, gol no 072, estabilizado no ILS, com o trem baixo, rechecado, passou o Índia Serra. Respondi no 072, livre pouso na 10, vento 040 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. E livre pouso na 10, gol no 072. Jet Bravo Delta, livre ingresso e patinado e pronto. 3304. Confere, chama agora o Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. 288353, até a próxima. Alterna Campinas, 4 horas e 10, para o táxi. 3859, táxi à direita via Indiano, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste padrão 013, 3859, bom voo. Letra Índia, ponto de espera 295, ponto de 3 ajuste, 3259, bom dia, obrigado. Aguarde, vamos decolar a aeronave de maior desempenho da 10, seu próximo Bravo Delta. Voo 072, solo aos 31, livre à direita, solo 121, decimal 9. A gente mantém o ponto de espera. Agora o voo 072, pode ser. Bom, no 072, bom dia, Alfa, repartando da Juliette. Contará, no 072. Voo no 923 para o táxi, POB 182, 1345, alterna Galeão. 1345, treino Galeão, somente POB, repita por gentileza, o gol 1923. 182 a bordo. 182 a bordo, autorizado o táxi via parte principal em Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste padrão, gol 1923, bom gol. Via parte Índia, lá 1895, muito grato e um bom dia. Paulo, gol 92. Para pushback e acionamento, posição 01. 9251, após a aeronave da companhia passar retaguarda, eu pedi ter para o táxi. Após a passagem da aeronave da companhia, retornará para o táxi. 192. Controle Salvador. Bom dia, 3NF3, 1200 na DAEL. Então, 3063, contato com a danada da colagem, grupo amigo 340 na série da EL, após Leda Direto Bridge. Da EL, Leda Bridge, autorizado 340, 3063. O 1072 autorizado ingresso no Juliette, até através do 08, quando lá, vai seguir o follow me da infraero até o gate 09. Gente 09, o voo 1072. Vai seguir o follow me da infraero 1072, ele dá obra isso aqui na parte posterior do pátio. Confirmo. Batendo Juliette Bravo Delta. Contato radar na decolagem do Paraná 090 na saída Conde. É, Juliette Bravo Delta. Oi, Salvador, bom dia, tá 3859, ponto de espera da 10 pronto. Bom dia, 3859, mantenha o ponto de espera. Ah, mantém ponto de espera, 289. Eco Delta, solo aos 36, observe a viatura, follow me, segue para o pátio 4. Tango Zulu vai alinhar e manter por aproximadamente um minuto, devido à aeronave cruzando outra vez. 5, decolando da pista 17, com curva direita, restrito 1 no meu pé, no corredor axé. Aciona 0260 e o controle 120, decimal 8. Altimetro Salvador 1013, acione código transponder 0221. Mestre táxi, torre 1 no 8, décimo 95, ajuste no 0 no 3, padrão, com gentileza apenas o QLB e o PAD que se encontra. 3663, controle. Estão até essa proa 240, por umas 30 milhas, 30 milhas, informações inteiras. Autorizado. 859 ali, mantendo zero. Mantendo zero, tá? 859. Bom dia, 1923, não tem um ponto de espera. 1923. Papai Romeu, Kilo Serra Lima, contato radar 57 milhas sudoeste de Salvador, sul para o nível 090 na chegada Mari, altímetro 0093. Confirmando que eu fiz 06. Eita, mantém essa frequência, reporte livrando através da 1735. Afirmativo, vai curvar direita, mantendo, vai manter meio pés nas instruções, o Tango Zulu. Reportando outra vez, confirme, cruzando o eixo, da 1735. Ah, afirmo. Reportará o Tango Zulu. Tráfego decolar da frente vai seguir via litoral sul, sem interferir no eixo de decolagem. Livre decolar da 10, vento 030 graus, com meia dúzia de nós. Após o início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém 1-0. A linha mantém 1-0, agora na nave. Para o cruzamento, deixa o 1735, Tango Zulu. Está livre o cruzamento, reporte livrando. Reporte Paraná livrando o Tango. 982, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 100 na chegada Mari. Ajuste ao altímetro 1013. Controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, até o retorno, grato. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango Juliette, Tango Zulu, meu pé de corredor Axé. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, mantém condições visuais, no meu pé de corredor Axé, reporte Farol da Barra. Reportará o Farol da Barra em condições visuais, o Juliette Tango Zulu. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3859, cruzando 1000 para 3000. Então 3859, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída Arbor. 360 na Arbor, 3859. 3663, chama agora o centro Recife, 1033, decimal 25. 3325, 3663. No 888, autorizado a final do procedimento ILS X-Way, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 3, reporte estabilizado. Ok, controle, o TAN 3859? Sim, né? TAN 3859, possível solicita por hoje, obdute. Autorizado a presença direta, telefa. Telefa, graças. Alugou 9251 para o táxi, CLB 185, autonomia 3 horas e 50, alterna Galeão. 9251, táxi direita via Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8, décimo 95, ajuste padrão 1013, 9251, bom voo. Direita Índia, ponto de espera da 1011, no 8, décimo 95, ajuste 1013, muito grato e um excelente. Então, 3896, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 110 na chegada Mare, altímetro 1013. 110 Mare, 1013, 3896. Aqui é o nível 100, Gol 1982. Gol 1982, tráfego. 2 horas 4 milhas, rumo Nordeste, mantendo nível 090, Bravo Eco 9 Lima. Aguarde para continuar a ok, sim, Gol 1923. Controle boa, Gol 1923, decolado. Gol 1923, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída da Elm, após Leda direto Bridge. Ok, Leda após Bridge 360, Gol 1923. Após Romeu Quilo Serra Lima, desça para 3000 pés, altímetro 1013. 3, tá passando para a Tango Zulu, ainda mantendo um no meu pé, mantém a frequência do controle. Good morning, American 239, passing 140 for 110. American Line 239, Confidence Center, flight level 050, clear among arrival. Gol no 982 para continuar a descida. Retoração, curva esquerda, proa 015, ainda mantendo o nível 100. Esquerda 015, ainda mantendo o nível 100, o gol 982. Tango Juliet, Tango Zulu, confirma a proa ideal para barreiras da presente. É a proa da presente, 300, o Tango. Mantendo a proa 3, vai voar na proa 280 inicialmente, livre ascensão nível 105, após 20 milhas, está autorizado direto barreira. Está voando a proa 280, atendendo a nível 105, e após 20 milhas, vai estar livre e vão retornar ao posto de barreira, proa 330. Controle igual no 923, só mantém a proa 230. Com quantas milhas? Até através de letra, senhor. Sim. Gol 1982, desça para o nível 080. Para o 080, gol 1982. Papá Romeu, Quilo Serra Lima, vetoração para sequenciamento curva esquerda, proa 3. Limite Vanessa proa por 15 milhas. Esquerda 350 por 15 milhas, por 7. Salvador, pode confirmar por gentileza para o Juliette Santos de voo se a autorização das 20 milhas são 20 milhas do VOS Salvador ou 20 milhas da presente posição? Agora 15 milhas da presente posição para evitar tráfego na chegada a mão. Após 15 milhas está autorizado direto barreiras e da presente livre ascensão nível 105. Até Matheus, mais 15 milhas agora, após pela direita de barreira. Tirou 105, Juliette Santos de voo. O controle é gol no 982? Gol no 982, controle. Deixa eu agilizar um pouco mais a nossa aproximação, nós temos um passageiro passando mal a bordo, ok? Sim, o tráfego está sendo vetorado à frente, o senhor vai prosseguir como número 2. Está presente, voa na proa de Duna, desça até o nível 070. Ok, proa de Duna, descendo 070, gol 1982. Atingiu 7236. Gol 1982, desça até o 075, tráfego ainda cruzando 6300 pés. 6075, gol 1982, descendo de esquerda. Dan 3896, desça para o nível 080. 080, 3896. Gol no 982, poderia confirmar sexo, idade, posição na poltrona do passageiro, Thomas? É masculino, e a idade eu vou apurar aqui, só um segundo. É. 9251, decolado aos 48, controle 120, decimal 8, bom gol. 208, gol 9251, grato, boa. Afirma. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, desça até 4 mil pés. Informação para o Kilo Serra Lima, senhor? Afirma, até 4 mil pés. 8, 4, 6, 8, 8. Gol 1982, autorizado a final do procedimento ILS-X-Way, desça para 2 mil pés, altímetro 1013, reporte estabilizado. Sim, 2 mil pés, 23, reporte estabilizado, gol 1982. O passageiro tem 46 anos, sexo masculino e está na 31 no Charlie, ok? Sim. Papai Romeu, Quilo Serra Lima, direto Duna. Desça até 4 mil pés. Direto Duna, Quilo Serra Lima. Estabilizou, tribo 8. Gol no 888. Torre 118, decimal 95. 295? Afirmo. Ok, bom dia. Gol no 982, poderia confirmar o sintoma do passageiro? Confirmar? O sintoma do passageiro? É é um passageiro que já teve um histórico de trombose, ele está com problema de pressão. Controle, voo 9251, decolou o Gael Leda Bridge. Rua esquerda, proa 0, 15, limite a radial 290 de Salvador. Ok, trem está checado, próximo a taxiar. Tango Zulu, agora livre ascensão nível 105. Livre ascensão nível 105, Zulu. Tango Zulu. 9,6 no 80. Certo, foi informado, retração para sequenciamento, agora esquerda proa 010, limite radial 290 de Salvador, desça até o nível 060. 060, proa 010, confirme a radial limite. Radial 290, reduz a velocidade 2209. Controle, gol 9251, decolou o Dael Leda Bridge. Aguarde. Barro meio quilo, Serra Lima, desça para 2 no pé, está autorizado a final do procedimento LSF, chama 0, repórter estabilizado. Centro a 2 mil, repórter estabilizado no LSF, isso aí, quilo Serra Lima. Controle, está 3859, vamos passar o centro. TAM 3859, chama agora o centro Recife, 128.8, alterna 135.3. 3823, obrigado. 3854. Gol 9251, contato radar, 6 milhas, sul Salvador, subou nível 360 na saída da EL, após Ledo Direto Brilho. Ok, 360 em ascensão, saída da EL, Ledo Direto Brilho, gol 9251. Autorizada descida para 4 mil pés. Altimetro no 013. 4 mil pés, mini 13, 3896. Prossegue o limite, né? Prossegue. Prossegue. 250, controle Salvador, acena identificação, desceu para o nível 050 na chegada MAC. Altimetro no 013. Bom dia, 631, mantenha o ponto de espera. 1923, chama agora o centro Recife, 133, decimal 25. 32.933, boa. Gol 1982, agora torre 118, decimal 95. 295, bom dia. Autorizar o lanchonete é classificado. 29 autorizado, descida para 2 mil pés, altímetro no 013, completa a redução 1809. Para o localizador, direita proa 060, reporte estabilizado. Direita 060, 2 mil pés, autorizado, reportará estabilizado, 3896. Correto, segue trânsito na aproximação. 7 milhas, Bravo Eco, 9 Lima. Salvador, Tango Zulu, recebendo a ligação na projeção de barreira. Vento, quando possível, estimado para pouso. 1-9-2-5-1, solicita desvio à direita na proa 230 por 40 milhas, devido a formações. Confirmar a nave? É o gol 9251. Autorizado, desvio, gol 9251. Autorizado, gol 9254. American Line 239, descend to 3000, feet of 1013. 3000, 3013, thank you, American 239. American Line 239, reduce speed to 210 knots. Reducing 210, American 239. Quilo Serra Lima, interceptando o localizador. Completa final, torre 118, decimal 95. 1895, bom dia, senhor. Não posso. Opa, Romeu, Quilo Serra Lima. reparte externa. Gente, tem intenção de posição no 7 a partir do externo. Gente, chame no externo para mudança de regras. Positivo. United traffic 11 o'clock, 7 miles on final approach, Airbus 321. Reduce speed 170 knots. 1370, Max 16. 0, 3 on. Serra Lima, enquanto vocês usuários, solicita o cancelamento da presente. Presente, regras de usuários 155, segue da presente para o 17 com base pela direita, parte na base para a final. Chamará a base para a final. Solo 982, solo 55, liga à direita, solo 121, decimal 9. Solo 219, gol 1982. Second line 239, clear left on approach, runway 10, descend to 2,000 feet, ascend to 1013. Crash inform before, now 6 miles. American 239. Chile 6319, linha decolada 10, vento 040 graus, com 8 knots. Chile decolagem, 10, Chile 63. Tiro Serra Lima na base da 17, vai girar final, baixar e travar. E o Serra Lima, livre pouso na 17, vento 040 graus com 8 nós, altímetro 1013. Gente, livre pouso para o Tiro Serra Lima. Lisota, 3896. Tá 3896, completa final, torre 118, decimal 95. 1895 a torre, tá 3896. Torre Salvador, tá 3896, estabilizado, e ali a sector aí tá aberto. Pode ir 3896, reporte externo. Reportará no externo, tá 3896. Decolado ao 58, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, bom dia, Xaner 6319, decolado na Dael, passa 1300. O Xaner 6319, contato radar na decolagem, supa no nível 360 na saída da Dael, após lida direto brilho. 360. A saída da El, sem referências visuais, pode voar direto Leda? Autorizado. Voando Leda, 63, o nono. Sente solo 58, autorizado backtrack, a parte livrando. Bom dia. 0063, bom dia, informação com a Índia, prossiga. Centro da Índia, autorização para Porto Seguro, o único pode ser repetido, por favor. 1073, autorizado para Porto Seguro, nível 3, 40, via Bruisk 50, até BDEV, e após, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, no perfil de saída da El, Leda, após Leda, voa direto Porto Seguro. Transponder 5551 e o controle 120, decimal 8. 340, Porto Seguro, apoio 550, BDEV, da 10, curva direita, da El, Leda, Porto Seguro, após, prefeito do plano 5551, 208. Correto, passando pronto, gol 1073. Tá lá, obrigado. Sente frequência livre estacionar. Para o final do procedimento LS, que foi repórter estabilizado. Pessoal, repórter estabilizado, né? 2.0, velho. American Line 239, complete LS, final approach, and contact Nauta 118.95. Reduce to approach speed. 118.95, is that correct? That's correct. Tower, good afternoon, American 239 with you on the ILS, runway 10. Roger, 239, report outer marker. Roger. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, serviço radar encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador. Mantenha o nível 090 e chama agora o controle Aracaju 120.3. Romeu Eco Lima Yankee, muito bom dia, informação índia, confere, pronto, copo prioritário. 60 milhas. 340, desvio 6319. Porta retornando a Code Bridge, machinero 63, pronto. João, restrito mil pés, um corredor Echeve, colando a pista 17, com o primeiro curva direita. Transponder 5532 e o controle 120.8, Eco Lima Yankee. 319, Gonçalo, 3896. American 239 passing out a marker now. Roger, stand by for claims to land. Clear to land, American 239. Salt to bay. Acolhimento para pelo metrô é táxi, torre 118.95, ajuste padrão 013, o acolhimento, bom voo. 10, thank you, American 23. Solo, Salvador, 3896, livrou? 3896, Alfa Juliette para 05. Alfa Juliette para 05, 3896. Tango Zulu, seu estimado de pouso. Ciente, chame agora ao centro do Recife em 1288 ao 0135, decimal 3. Letra 2733, produção Índia, confere. Muito bom dia, confirme por gentileza que você foi sobre o voo. S33 autorizado, número PES, corredor Echeve, colando a pista 10 com primeira curva direita. Transponder 01. 34 e o controle 120.8, Força Aérea 2733. O local sobre o Salvador, após retorne e faz um TGL na pista. S33, elemento que ele aéreo para táxi Torre 118, decimal 95, ajuste padrão no 0 no 3, no 7733. Good morning, American 239, vacating 10 for gate 11. American 239, approved taxi via Alpha Juliet to gate 11. Alpha Juliet to gate 11. Go, Xenia 6250. Xenia 6250, Liga LS, chame torre 11895. 95, aposta. Pode achar na 6250. Prossiga 6250. Iniciado. Frente, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 030 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 3. Pouso então para o achar na 6250 na 10. Frequência 133, decimal 25. Frequência no 3325, achar na 6 no 1, muito obrigado, uma boa tarde. Altímetro 10 no 3, livre taxi, chama para o ingresso. American 238, on gate 8, you continue a taxi to follow me of vehicle to gate 11. Okay, we see follow me, American 239. Pronto para o ingresso? Livre ingresso, é patinado e pronto. Forma decola a partir da intervenção hotel. Gente, informa pessoas a bordo. 04 a bordo, 104 a bordo, altímetro no 0 no 3, livre táxi, chame no ponto de espera do hotel. Livre táxi, ponto de espera do hotel, 0 6250, decolado ao 09, o solo ao 09, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Livrou. 250 Alfa, apresentando Juliette. Alfa, Juliette, 6250. Roger, até o livre decolar da 17, vento 040 graus com 7 nós. Yankee, após passagem da aeronave decolando, livre ingresso 917, a porta aérea e pronto. Né, 6250, ingresso Juliette para 02. Juliette para 02, vou chamar, obrigado. Nada. Ele hotel decolado aos 12, controle 120, decimal 8, bom voo. Vitor Charles Hotel, corredor Axé. Correção, dá presente em condições de voar direto para o Porto Seguro? Dá presente direto para o Porto Seguro, Vitor Charles Hotel. Isso para o Seguro aos 13, 1, 3, 1, 5. 7, subam 05, Charles Hotel. 05 Hotel. Delta controle. Clima Yankee, livre decolar da 17, vento 050 graus, com meia dúzia de nós. Salvador, bom dia, gol no 983. Gol no 983, muito bom dia, informação com o Sérgio Juliette, prossiga. Quem está com a Juliette 500, posição 62, autorização para Guarulhos. 983, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Perzulo 16, até Belo Horizonte, após sair conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com a primeira curva direita, no perfil de saída da El, Leda. Após Leda, voa direto Brinde, onde desce a ferrovia. Transponder 5567 e o controle 10-8. Autorizado Guarulhos, nível 360, a perfil 10, Belo Horizonte, depois Trive. Decola da pista 10, com curva direita, da El, Leda e Brinde. O transponder 5567, controle 1208. 1983, só corrigindo, a perfil 16. Vai fazer o perfil de saída da El, Leda, após o voo direto Brinde, não vai interceptar a perfil 10. Em Brinde, intercepta a perfil 16 até Belo Horizonte. Ok, sente a Brasil 16, após a letra, vou direto ao bridge, a Brasil 16 até Belo Horizonte. Vai até a foto quando pronto no 06. Vou estar pronto, gol 1983. Eco Lima Yankee, o nome do PES, corredor Axé, reporte a farol da barra. Confirme, vai manter o nome do PES até a vitória? Inicialmente, mantenho o nome do PES aqui mesmo. Sente, reporte farol da barra, Eco Lima Yankee. Sente, reporte farol da barra, Eco Lima Yankee. Ligou no 260, informação. No 260, chega da Madre para o 050. Chega no 050, vamos estar mantendo a proa 060. Utiliza informações no 260. Gente, após desvio, os trolley TAP, gol 260. Após desvio, de TAP, gol 260. Apenas o transponder não foi copiado, por gentileza. O resto, para acionamento de táxi, torre 1-8-95, Mike Eco Delta, ajuste no 013. Solo no 0-7-3-9, pode ser funcionamento. Em coordenação com a equipe de solo, rapaz, para táxi, gol 1-0-7-3. Bora, obrigado. Prossiga. Autoridade, chama para o táxi. Agora na hotel, tá pronto. 2733, a linha decola a partir da intersecção hotel, vento 050 graus com 7 nós. Papá Romeo, Romeo Foxtrot Lima. Informação com o Sérgio Juliette, pronto, papel. Romeu Foxtrot Lima, autorizado para cima, 500 pés GL, decolando da ONU 7, com curva direita, litoral sul, aciona 0135 e o controle 120.8, Romeu Fox Lima. Lima, só corrigindo, o transponder é 0135. Correto para acionamento e táxi, torre 1-8-95, ajuste padrão 0-3, Romeu Fox Lima, vovô. Solo, gol 1-3-7. Consigo 1-3-7. Você tem autorização, São Paulo? 1-3-9-7, autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 360, via Brasil 1-6, até Belo Horizonte, após sair conforme a rota do plano. Decola da pista 1-0, com primeira curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após Leda, voa direto Bri e onde se recebe via. Transponder 5576, e o controle 1-0-8, o gol 1-3-9-7. Autorizado 360, conforme a rota do plano, Brasil 1-6. Até Belo Horizonte após conforme. Levanta das 10, curva direita da El Leda após crise. Aciona 5576, controle 120.8, voo 397. Voo no 397, qual é a passando pronto? Vamos só preparar nessa, 397. Lima Yankee, quando pronto, se estimar através de Ilhéus e pouso em Porto Seguro. Correção, em Vitória. Enter Lima Yankee, está estimando Ilhéus 1-3-1-5 e pouso em Vitória 1-5-4-5. Copiado. O gol no 073 para o táxi 1-66 a bordo 12-33 Aracaju. No 073, táxi via pátio principal Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-95, ajuste padrão, bom voo. Ok, pátio Índia 1895, 13, gol 073, obrigado, seu bom dia.